Há já muito tempo que senti o vazio. Fui cobarde como tudo o que a minha vista alcança. Porque sei que o mundo não existe. E sei como não existe. Até agora, todo o meu sofrimento nasceu de ter recusado o vazio. Nunca, quando é a própria vida que nos foge, se falou tanto em civilização e cultura. E existe um estranho paralelismo entre esse esboroamento generalizado da vida que está na base da desmoralização atual e a preocupação com uma cultura que nunca coincidiu com a vida e que é feita para dirigir a vida. Antes de retomar a cultura, constato que o mundo tem fome e que não se preocupa com a cultura e que apenas de um modo artificial é que se pretende dirigir para a cultura pensamentos que se voltam unicamente para a fome. Mais urgente não me parece tanto defender uma cultura cuja existência nunca salvou uma pessoa de ter fome e da preocupação de viver melhor, quanto a extrair daquilo que se chama cultura ideias cuja força viva é idêntica à da fome. Acima de tudo, precisamos viver e acreditar no que nos faz viver e que algo nos faz viver. E aquilo que sai do interior misterioso de nós mesmos não deve perpetuamente voltar sobre nós mesmos numa preocupação grosseiramente digestiva. Se o signo da época é confusão, vejo na base dessa confusão uma ruptura entre as coisas e as palavras, as ideias, os signos que são a representação dessas coisas.